Introdução Workshop 547. Inércia, emoção. Sentimentos nacionalistas do ambiente. Sentido da emoção. Mudar o planeta através da alma do planeta torna-se plasma. Espiral. Neste workshop, há muito sobre como nossas almas e emoções interagem com os diferentes campos do ambiente, incluindo a inércia, para criar nosso comportamento tanto individual quanto como grupo. Há muito a ser compreendido nesse ensinamento e nas diferentes interações de campo. Portanto, é preciso prestar muita atenção. Farei o possível aqui para tentar trazer algumas dessas informações. Também poderíamos chamar esse ensinamento de inércia. Na semana passada, aprendemos que quando o planeta estava se formando e depois que a alma ou gravidade no centro se formou, ela interagiu com os campos do ambiente e da estrela central do sistema solar, no nosso caso o Sol, para assim então manifestar uma superfície do planeta em estado de matéria, o que criou assim a inércia do planeta. E se você se lembra, o Sr. Cash disse que no estado de matéria chamamos isso de inércia, mas para a alma do homem, chamamos de emoção. Portanto, eu entendo que a inércia também é emoção. E durante anos, o Sr. Cash nos dizia que os campos que entravam em contato com a Terra interagiam com a inércia e se tornavam assim o estado de matéria, como os elementos. Eu sempre me perguntei o que era essa inércia mágica que tem informação para criar tudo nesse planeta. Eu presumi que deveria ser o desejo de existir e experimentar a vida, ou, em nosso caso, o que chamamos de experimentar a dimensão física. Portanto, sempre que a palavra inércia é usada, eu tento relacioná-la a um sentimento ou desejo de existir e experimentar a vida. Mas ela também tem todas as informações para criar o que é necessário para essa experiência. E como estamos descobrindo, os campos magnéticos não são apenas algumas linhas desenhadas em um papel. Eles contêm e sempre contêm o conhecimento da criação e permanecem conectados à fonte, mesmo que não possamos ver essas conexões. Isso é algo para se ter em mente à medida que passamos pelos ensinamentos e falamos muito aqui sobre a inércia. O Sr. Cash mencionou também a aura porque ela é o indicador de nossa troca de campos com o ambiente. Os campos que saem e entram, eles interagem na fronteira da pele para criar luz em uma força de campo diferente daquela que nossos olhos podem ver. Isso nos permite saber que nossa interação com o ambiente é viva e que não estamos totalmente isolados dentro de nossa pele. E mudamos junto com a interação de nossos campos com o ambiente. Então, o Sr. Cash queria que pensássemos sobre a origem de nossas identidades nacionais e por que as pessoas que vêm de uma determinada localização geográfica têm traços de comportamento, crenças e sentimentos semelhantes. Talvez pensemos que isso tenha a ver apenas com nossa educação e com o fato de termos sido condicionados, quando crianças, a acreditar e a nos comportar de determinada maneira. Ele deixou claro, Sr. Cash, que esses traços nacionalistas vêm de nossa interação com os campos do ambiente. O ambiente tem uma força de campo magnético específica que chamamos de inércia, que também é uma emoção. Lembre-se de que as emoções são forças de campo criadas a partir das interações de uma alma e uma alma da fisicalidade. Nesse caso, é a alma do planeta e a alma da fisicalidade do planeta. Há diferentes intensidades de força de campo ao redor do planeta devido a outros fatores, e é por isso que a inércia não é a mesma em todos os lugares. Então ele diz que as emoções do indivíduo e do ambiente interagem, se misturam e criam uma alma denominadora comum ali. Essa alma denominadora comum se torna nossas tendências nacionais. Por exemplo, há uma alma denominadora comum conhecida como ser brasileiro. Uma maneira de experimentarmos isso diretamente é quando estamos fora do país, em um país estrangeiro, há muito tempo. Então, um dia encontramos outro brasileiro e podemos observar como ficamos entusiasmados ao conversar com ele sobre o Brasil. Podemos sentir isso como uma emoção muito clara. Então, para resumir, a alma do homem tem suas próprias interações com a inércia geográfica, que também interage com a alma da fisicalidade e se torna o comportamento das diferentes raças do planeta. Isso também está relacionado ao motivo pelo qual as raças adotam uma determinada religião. Quando começarmos a transmutar para o espaço, é importante entender como essas diferentes inércias nos afetarão por meio de nossas emoções e como nos relacionamos com o novo ambiente. Então ele deu o exemplo do erro de se manifestar como um cordeiro entre leões famintos. Se nos encontrarmos em um ambiente oposto ao nosso, temos que aprender a nos conectar com os campos da emoção dessa oposição e encontrar um equilíbrio com ela para nos manifestarmos e sobrevivermos. Ele disse que os humanos não conhecem essa emoção do compromisso e é por isso que temos guerra. Mas no espaço, eles não têm guerra. Eles alcançaram um nível de inteligência que permite que eles compreendam parte do conhecimento da criação, de modo que eles podem se adaptar, ajustar e posicionar seus plasmas em relação uns aos outros. E é por isso que eles não têm religiões, que neste planeta, em sua maioria, são conceitos com os quais as pessoas são programadas ou que aceitam sem realmente entender seu significado mais profundo ou a essência do que a religião está apontando. E com certeza, haverá algum pregador fundamentalista de qualquer religião que vai dizer, que vai tentar e vai querer converter os pagãos no espaço, da sua forma e na sua compreensão limitada da realidade. Isso não funcionará, porque o planeta para o qual você está tentando ir não permitirá que a sua alma se manifeste lá, e a sua própria alma não permitirá que você se transmute lá. Antes de chegarmos ao ponto de transmutação, a raça humana precisa se elevar ao ponto de compreender o conhecimento da criação. Então não haverá nenhum proselitismo de religiões no espaço para criar guerra nas estrelas. As pessoas pensam que escolheram livremente fazer parte de uma religião, mas isso pode ser devido à força do campo de uma inércia que interagiu com as almas do homem e alma da fisicalidade dos indivíduos e os conectou a uma alma denominadora comum de uma religião específica que deu a elas uma emoção para se tornarem parte desse grupo. Outro aspecto desse ensinamento foi sobre como perceberemos as coisas e seremos capazes de entender nosso ambiente no espaço. Na Terra, temos os cinco sentidos da visão, do som, do tato, do paladar e do olfato, dos quais nos tornamos dependentes para perceber e viver em nosso ambiente. Esses sentidos foram criados especificamente para a Terra e muito provavelmente não os usaremos no espaço. Então, o que vamos fazer? É por isso que ele está explicando sobre as diferentes inércias e emoções, como seus campos influenciam nossa manifestação da fisicalidade e, para funcionar, precisamos estar cientes delas para trabalhar com elas. No espaço, usamos algo que ele chama de sentido da emoção, que é um novo sentido que trabalha coletivamente com os sentidos do ambiente, a individualidade da alma do homem e da alma da fisicalidade. Para nós, isso é difícil de entender, porque nos limitamos à visão e ao som como sendo o selo da realidade para nós. Dizemos que se não pudermos ver, então não acreditamos naquilo. Essa é uma grande deficiência para viver no espaço. Ele disse que no espaço há muitos sentidos e emoções diferentes e que desconhecemos. E quando encontramos o sentido da emoção, nós o chamamos de sexto sentido aqui. Mas as pessoas simplesmente ignoram o que isso está indicando. Ao darmos um nome a ele, nós deixamos esse sentido de lado e pensamos nele como um produto de nossa imaginação apenas. De certa forma, protegemos as fronteiras limitadas de nosso pequeno mundo assim. Mas o sexto sentido ele é real, e por meio dele estamos interagindo com outras almas, outras emoções e outras interações das quais ainda não nos conscientizamos. Para transmutar, precisamos desenvolver nossa capacidade de usar o sentido da emoção para poder manifestar, sobreviver e interagir com os seres e ambientes. Por exemplo, quando os membros da comunidade universal se manifestam na Terra, eles se adaptam aos nossos sentidos físicos, mas eles mantêm seu sentido da emoção, que é necessário para a vida no espaço quando eles partirem deste planeta. Tenho certeza de que conhecemos pessoas que são muito sensíveis e podemos ter notado que elas se comportam de maneira diferente no ambiente em que estamos com elas. Por exemplo, veja o caso do Sr. Cash. Aqueles que estiveram próximos ao Sr. Cash dizem que ele está totalmente consciente de todo o ambiente em que ele se encontra. Ele sente tudo, desde as pessoas até os animais, o clima, a paisagem e qualquer outra coisa que possa estar lá e da qual não estejamos cientes. Ele está totalmente vivo e faz parte de seu ambiente e seu sentido da emoção está ativo. Você não pode enganá-lo pensando que você pode se esconder atrás de uma fachada, pois ele vê através dela. Ele pode não dizer nada para você, mas ele está completamente ciente. E é isso que temos que desenvolver em nós mesmos. Talvez possamos dizer que o sentido da emoção capta todos os diferentes campos que estão interagindo em um ambiente, e por meio desse sentido, podemos interagir de volta com eles, assim como fazemos com os cinco sentidos na Terra. Se tivermos desenvolvido o sentido da emoção, ele se tornará uma ferramenta adicional aqui em nossa vida na Terra. Entender a inércia é muito importante para a vida no universo. Precisamos nos educar nessas novas dimensões de sentidos e não limitar nosso pensamento apenas aos sentidos do corpo físico e estar abertos ao conhecimento da existência e aprender a colaborar e cooperar com as diferentes inércias de um ambiente. Devemos entender que há muitos tipos diferentes de inércia e nem todas as inércias levam à manifestação da fisicalidade no estado da matéria. A inércia da emoção e a inércia dos sentidos são diferentes. Elas não têm uma manifestação material de si mesmas e permanecem como energia em movimento. São campos magnéticos, mas não têm força para manifestar a fisicalidade no ambiente em que estão. Portanto, permanecem em uma forma de energia ou podem estar em uma forma física ou líquida. Um exemplo disso é quando vemos uma bola de luz se movendo no céu. Ela é uma entidade com uma alma e permanece na inércia da luz. Se pudermos compreender o sentido da emoção e criar a essência do amor pelo Criador, então, por meio de nossas emoções, poderemos entrar no centro da própria alma do Criador. Não há necessidade de um intermediário entre nós e o Criador. Trata-se de quais campos podemos compreender e liberar, de modo que possamos interagir e decidir nossa posição em relação ao Criador. Isso depende de nós, não é imposto a nós isso. Ele comparou isso ao nosso relacionamento com nossa mãe e como interagimos com ela. Quanto mais amor e carinho dermos a ela, mais ela quer nos retribuir com carícias e beijos. Quando nos esforçamos para amar, isso aumenta a emoção interna de amor entre nós. Portanto, quanto mais amamos a Deus, mais Ele nos ama de volta. Mas, independentemente de como nos comportamos, Deus ainda assim nos ama. E não há diferença entre a mãe e o Criador. A mãe está na dimensão da fisicalidade e o Criador está na dimensão da emoção dos campos. A parte que tocou a minha emoção profundamente foi quando ele disse que a mãe criou o nosso corpo físico, mas foi o Criador que criou a nossa alma. Na infinidade da criação e divisão dos campos, o Criador ainda assim desce a nossa minúscula existência e nos dá a nossa alma. Portanto, devemos estar diretamente conectados ao Criador. Isso nos deu mais esperança e a compreensão de que é uma questão de nos abrirmos para esse conhecimento e vivê-lo. Ele disse que não é que tenhamos que mudar alguma coisa, mas sim que temos que parar de negar o que já está dentro de nós. Com esse ensinamento sobre inércia e emoção, o Sr. Cash abriu uma nova possibilidade de trazer a mudança de uma forma mais rápida, porém mais severa, para a humanidade. Em vez de trabalharmos com a inércia, trabalhamos com a alma do planeta, e então mudamos a emoção da humanidade para que seja a de uma nação. No meu entendimento, assim como os campos geográficos da inércia interagem com a alma do homem e com a alma da fisicalidade para criar religiões, podemos fazer o mesmo com o planeta inteiro, mudando os campos da inércia do planeta para criar um sentido de emoção de ser um planeta e uma raça. Mas há mais coisas envolvidas nisso. Em primeiro lugar, o que ele quer dizer com "em vez de trabalhar com a inércia"? Eu entendo que isso significa trabalhar com os ganhos para aumentar a força do campo magnético gravitacional do planeta para mudar o homem dessa forma, o que será mais longo e mais demorado. Na nova forma, A alma do homem, por meio da essência da emoção, vai interagir com a alma do planeta e então todos funcionariam como um plasma e interagiriam por meio do posicionamento Margrave. E se todos nós funcionarmos como plasma, não mataremos outro plasma. Em vez disso, nos ajustaremos e nos reposicionaremos como eles fazem no universo. O Sr. Cash disse que existe uma tecnologia que pode criar os campos da inércia. Não está claro como isso funciona. Se usarmos apenas os gãs, continuaremos identificados como corpos físicos, e os corpos, da maneira como somos treinados, não se reposicionam. Isso nos dá mais para pensar aqui. Para passar pelo processo de transmutação, precisamos desenvolver o sentido da emoção. Talvez seja o mesmo que dizer que nos tornamos iluminados. E à medida que mais e mais de nós transmutarmos, isso criará uma inércia que beneficiará todos no planeta. Os outros alcançarão automaticamente o mesmo nível de compreensão que nós, mas sem ter que passar pelo mesmo processo que nós. Como os pioneiros, vamos criar a estrada para eles trilharem, e será então mais fácil para eles. O universo inteiro passará pelas mesmas mudanças que estão ocorrendo na Terra. E os nascidos no novo ciclo não precisarão passar pelo que o homem passou nos últimos bilhões de anos, tentando desenvolver o seu intelecto para poder entender o conhecimento da criação. Os novos seres nascidos terão o sentido da emoção desde o início e terão um ambiente maduro para crescer. Isso é exatamente o oposto do que o homem tem agora. Eles ainda crescerão e se desenvolverão, e o nível que atingirem dependerá deles e de como eles o atingirem. Eles não terão que começar no fundo do poço ou na vida infernal que estamos vivendo agora, por não conhecermos a nossa alma. Este é o alvorecer da nova era, como foi prometido em todas as escrituras. Afinal de contas, esses são os mesmos que escreveram essas escrituras para começar. Somos muito afortunados por fazer parte desse ponto de virada no universo, embora seja um momento difícil. Logo o dia chegará e ficaremos felizes por fazer parte disso. Se os seres humanos existem neste planeta há milhões de anos, mas nossa história registrada remonta a apenas 5 mil anos, então há uma enorme lacuna de tempo que não foi contabilizada. Diferentes culturas falam de diferentes eras e ciclos de existência, mas na maioria das vezes não sabemos como usar essas informações ou o que fazer com elas. Quando um buscador de conhecimento perguntou sobre o povo aborígene da Austrália e como eles usam a espiral em sua cultura e como as pessoas podem fazer coisas semelhantes à transmutação, o Sr. Cash respondeu que não somos os únicos com conhecimento, mas a diferença é que estamos transformando isso em uma tecnologia que todos podem usar. Isso é o que faz toda a diferença e a capacidade de mudar o planeta. Então ele deu um ensinamento sobre a espiral e como ela simboliza a maneira como a criação é criada e é um símbolo para um plasma. Ele expandiu o conhecimento para além da espiral de linha única, acrescentando outra linha entre a linha existente. Isso divide a espiral em dois lados, e em cada ponto, o plasma precisa manter o equilíbrio entre os dois lados, como o yin e o yang. Eu entendi que cada ponto ao longo da espiral é uma força de campo específica do plasma que podemos usar para alguma coisa. Portanto, se chegarmos a um determinado ponto da espiral, podemos usar os campos para manifestar um determinado nível de fisicalidade ali. Por exemplo, a Terra, no momento, tem uma força de campo específica de manifestação física, e quando nos elevarmos, entraremos mais profundamente na espiral. Se aprendemos o conhecimento da criação e atingimos a maturidade, haverá um atalho em vez de termos que percorrer toda a extensão da espiral. Tudo o que temos que fazer é pular as linhas e ir direto para o centro. Dessa forma, podemos alcançar o centro ou o Criador mais rapidamente. Como professor universal, o Sr. Cash tem esse conhecimento. Ele disse que não há restrição quanto à força do campo que podemos acessar. Na verdade, somos nós que nos limitamos com nossa própria capacidade de compreensão. É também por isso que quando o Sr. Cash ensina, é para todo o universo que ele ensina, pois ele não está limitado pela força de seus campos. Por exemplo, no passado, o número de pessoas que podíamos alcançar era a força de nossa voz física. Hoje temos acesso à internet e podemos alcançar o planeta inteiro. A força de nossos campos aumentou, mas ainda não amadurecemos nossa inteligência para poder usar isso da maneira correta. Isso mostra novamente como tudo está relacionado à interação dos campos. Um buscador de conhecimento fez uma pergunta sobre dar amor incondicional a um agressor e depois se perguntou por que ele continua sendo agressivo. É difícil responder essa pergunta porque cada pessoa está em um nível diferente de compreensão e maturidade da alma. Quando somos jovens e não sentimos a realidade das condições da vida, podemos pensar de forma idealista que simplesmente amamos todos e eles nos amarão de volta. Na verdade, isso não funciona assim. Mas de certa forma funciona, mas é muito difícil explicar aqui, e o indivíduo tem que descobrir isso em sua jornada de autorrealização. Estamos em um mar de interações de campo e isso depende de como estamos condicionados a ver o mundo e como os outros são e como interagimos juntos. Essas coisas são melhor aprendidas se tivermos a orientação adequada enquanto crescemos. Portanto, ficaremos por aqui com relação a isso. Então o Sr. Cash disse que é muito fácil de entender e deu o conselho de um homem sábio que escreveu: dê às pessoas tanto amor quanto elas merecem, e qualquer coisa a mais ou a menos criará problemas para elas. E acrescentou: quando o amor é unilateral, ele se torna um ponto de abuso. Mas se o amor for igual, você pode dar ao outro um pouco mais e ver se ele dá um pouco mais em troca para você. E então você pode construir assim um relacionamento amoroso. Essa parte da resposta é para uma pessoa em um nível de maturidade diferente do da primeira. O último conselho foi para ser sábio no amor e entender que há diferentes tipos de amor. E a sabedoria virá do desejo de nos entendermos de forma mais profunda e de trabalharmos nisso. No passado, o Sr. Cash falou sobre as pessoas bonitas que têm várias almas em um só corpo. Mas pensamos nelas como almas completas e não apenas como a influência de diferentes campos. Quando perguntaram ao Sr. Cash sobre isso, ele respondeu dizendo que fomos criados a partir dos campos de nossos pais, mas há outros campos que se tornam parte de nós e nós nos tornamos parte deles. E o Sr. Cash comparou isso com o ar que respiramos e como ele foi respirado por milhões de outros seres neste planeta antes de nós. Portanto, de certa forma, somos um amálgama de inúmeros campos e compartilhamos tudo com todos os outros seres deste planeta. Dessa forma, já somos uma nação, mas não compreendemos realmente o que isso significa. Recentemente aprendemos que todo o plasma é composto de campos com a mesma força de outra parte do universo e que sempre permanecemos conectados a eles e também somos alimentados por eles. Quanto mais aprendemos sobre a verdade de nossa criação, menos importante parece ser o indivíduo pessoal. Na verdade, somos parte integrante de todo o planeta, que faz parte do sistema solar e de todo o caminho de volta ao Criador. E um dia, esse conhecimento da criação será o centro de nossa vida. Nessa mesma linha, as crianças de Mitra são criadas pela alma e vêm da totalidade da criação do universo. Dessa forma, elas contêm todas as belezas da criação. Elas não ultrapasseiam nem fazem coisas ruins e são doadoras naturais. Quando elas andam por aí e as pessoas as veem, as pessoas se apaixonam por elas. Enquanto as crianças do homem são criadas a partir da emoção do homem, as crianças de Mitra são criadas a partir da emoção do universo, que é puro amor por si mesmo, que é toda a criação. Quando eu ouvi isso, me lembrei da história de Ram e Lakshman, da Índia. Quando eles andavam pela cidade, todas as pessoas sentiam a beleza da alma deles e as pessoas se apaixonavam por eles. Portanto, o conhecimento já está na Terra, mas agora, por meio da Fundação Cash, estamos transformando em uma tecnologia para que assim todos possam se tornar seu verdadeiro ser. A outra coisa que o Sr. Cash disse é que a mudança está aqui e agora. Estamos nessa mudança, quer gostemos disso ou não. Mas quanto mais rápido amadurecermos, mais poderemos tirar proveito disso. Aprender a sentir o sentido da emoção faz parte do próximo passo que temos que dar. Isso começou na última sessão de sexta-feira, quando os buscadores de conhecimento não colocaram os fones nos ouvidos. Então eles começaram a aprender a confiar em sua alma para se orientar em seu ambiente e não nos sentidos físicos do homem. Isso abrirá a porta mais rapidamente para a transmutação. Outros tópicos desse workshop. Os três novos produtos lançados pela Fundação Cash são chamados Sistema de Gemiosidade. Eles não são GANs, mas fazem parte dos novos desenvolvimentos da tecnologia. E esses são os lotes finais do material de raios cósmicos. A alma não sofre e a dor não existe nesse nível. Ela existe apenas na dimensão da fisicalidade. A Fundação Cash fará um movimento que os buscadores de conhecimento jamais esperariam que fizéssemos. O homem precisa de um empurrãozinho para avançar. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 547. Temos ensinado sobre a dimensão e a conexão dos campos e como interagimos com eles para que possamos entender mais sobre nossa alma da fisicalidade. A alma da fisicalidade é a interação dos campos de cada célula do corpo do homem, e quando eles interagem entre si, criam uma linha de informações em diferentes dimensões e diferentes forças de campo que interagem com o ambiente em que o corpo físico existe, o que cria assim uma transferência de energia para dentro e para fora do corpo. Chamamos essa interação entre o corpo e seu ambiente ou atmosfera de aura. A questão para nós é se essa aura permanece a mesma quando nadamos na água, voamos na atmosfera superior, estamos em uma mina profunda ou quando estamos em condições normais. Será que nossa aura é totalmente diferente em condições diferentes? Que campos recebemos e que campos devolvemos? E como esses campos interagem ou trabalham em conjunto com o trabalho da alma do homem, que é a energia central do corpo, e que emoção isso cria? Sabemos que a inércia desempenha um papel importante na forma como nós, como o corpo do homem ou de um animal, mudamos nossas características e condições físicas. Algo que nunca entendemos antes é como a inércia interage com a alma do homem e cria a emoção necessária para interagir com o ambiente. Quando começarmos a nos transmutar para outros ambientes no espaço, teremos que entender isso, pois é assim que reagiremos com o ambiente que viveremos. Na linguagem comum do planeta, chamamos isso de nacionalismo. Por exemplo, dizemos que os chineses se comportam desta maneira, os árabes daquela maneira e os mexicanos de outra. Mas não consideramos por que eles têm esse comportamento. É a emoção que cria o comportamento, e isso vem principalmente da interação do campo da inércia com a alma do homem. Não é apenas a alma do homem que interage com o ambiente. Também temos a alma da fisicalidade interagindo com o corpo, e então a alma do homem cria uma certa emoção para ele. Vemos isso nos indivíduos por meio de seu caráter e das características de como se comportam, como se sentem, e então as emoções se manifestam por meio de suas reações. Ao mesmo tempo, o ambiente tem sua própria interação de campos que, combinados, são muito mais fortes, pois estamos ligados a eles por meio da gravidade e vivemos em função deles neste planeta aqui. Em resumo, vemos os efeitos dos campos do ambiente sobre a emoção e o comportamento do homem e chamamos isso de nacionalismo ou traços nacionais. Se você é deste país, dizemos que você tem esse tipo de comportamento. No entanto, esses efeitos não se sustentam sozinhos, porque vemos como o homem interage com essa mesma emoção em outra dimensão. Quando tanto a emoção do indivíduo quanto a emoção do ambiente se misturam, suas interações criam uma alma denominadora comum. É por isso que uma nação se comporta da maneira que se comporta. Dizemos que os chineses se comportam de uma maneira determinada, o mesmo acontece com os árabes e o restante das nações. Isso ocorre porque os campos do ambiente geográfico e das emoções criam sua própria interação com a alma do homem. A alma da fisicalidade tem que criar as condições de sobrevivência e interagir com as emoções do corpo físico e da alma. Isso significa que a alma do homem tem suas próprias interações com a alma do ambiente, ou o que chamamos de inércia geográfica, e com a alma da fisicalidade. As diferenças criadas são o que se torna o comportamento das raças e estão relacionadas também às suas religiões. O homem pode amadurecer para entender como o comportamento nacionalista e geográfico é criado por meio dos campos ambientais e da inércia e das emoções que eles criam e o que o levam a se comportar de determinadas maneiras. Os campos também criam emoções em relação a determinadas religiões e grupos, como times de futebol, por exemplo. Se um chinês se torna britânico, por meio dos campos ambientais da inércia criados nele, isso também pode criar uma emoção em relação a um time de futebol, e ele ficará muito ligado a ele. As emoções ambientais com relação à posição geográfica em termos de campo de inércia desempenharão um papel enorme na maneira como o homem experimenta as emoções enquanto ele transmuta e se manifesta no espaço. Não se trata apenas da forma como ele se manifestará em um determinado ambiente, mas também da compreensão das condições e conexões culturais. Você não gostaria de se manifestar como um cordeiro no meio de um grupo de leões famintos, não é? Então, para evitar esses erros, precisaremos aprender o próximo nível em comunicações e como os campos ambientais interagem para afetar as emoções. Temos que entender esse processo se quisermos ir para a próxima etapa da evolução da transmutação. Não teremos escolha a não ser entender esse princípio. E é por isso que nos ensinamentos anteriores eu expliquei que ao se manifestar em um novo lugar, você falará e entenderá o idioma e a cultura. Agora você entende o motivo, o princípio por trás disso e como criar isso. Se você acabar no lugar errado, onde há oposição, ainda assim você pode se adaptar ao local conectando-se aos campos da emoção da oposição e encontrar assim um equilíbrio para se manifestar e sobreviver. Você encontrará uma posição de compromisso. Essa é a razão pela qual sempre dizemos que não há guerra no espaço. Infelizmente, o homem ainda não aprendeu, no mundo físico, a compreender o movimento de compromisso e em como ele toma forma e na linguagem. Aqui o áudio do Sr. Cash foi cortado nessa parte do workshop. Continuando. É importante entendermos que a emoção da religião não pode existir com o homem no espaço, porque a maioria dos que vivem no espaço alcançaram um nível de compreensão do processo da criação. Eles se elevaram em inteligência para entender o funcionamento da criação. No espaço, você não pode ser um judeu radical, um muçulmano ou um cristão fundamentalista e ir a outro planeta como missionário para converter os seres de lá às suas crenças. Mesmo antes de poder se manifestar no planeta deles, você já estará isolado. Mesmo antes disso, sua alma do homem não permitirá que você transmute. Essa é a razão pela qual não vemos igrejas, sinagogas, mesquitas ou templos no espaço. O homem precisa resolver essa questão antes de poder se tornar um passageiro do universo. Talvez como indivíduo, talvez coletivamente. Nesse processo, o homem precisa desenvolver novas tecnologias que possam replicar a inércia do ambiente e a inércia ou emoção da condição geográfica, e replicar a manifestação dos campos da própria emoção. Então o homem poderá se tornar um verdadeiro passageiro do universo. Ele realmente entenderá que tem uma alma da fisicalidade que cria sua emoção física para o indivíduo como pessoa. Além disso, há as emoções do ambiente e da posição geográfica. Há também outras inércias, por exemplo, uma força de campo que faz com que você pertença a organizações ou grupos específicos que tem uma maneira específica de demonstrar as suas emoções. Vemos isso claramente em jogos de futebol em que 60 mil pessoas conseguem sincronizar as suas vozes com precisão e ouvimos a música que está sendo cantada em conjunto com uma clareza cristalina. Compare isso com o fato de 5 pessoas tentarem cantar uma música juntas e isso não acontece. Mas quando você tem essas 60 mil pessoas que não têm relação entre si cantando no tempo de um microsegundo, isso acontece porque a alma controla a interação. É uma alma do que poderíamos chamar de a inércia da emoção do denominador comum, e ela vem em relação ao nome, bandeira, terra ou o que quer que decidamos. Vimos isso nos últimos 3 ou 4 anos com um piloto de corrida de Fórmula 1 holandês. Ele levou toda a nação holandesa como torcedores. E não importava para qual país ele fosse, eles apareciam e ele continuava vencendo. Isso se deve ao fato de que a alma da totalidade da nação como alma estava dentro dele, ou era parte do jogo, parte da interação, parte do denominador comum. Eles tinham um piloto e um grande grupo de holandeses sentados na multidão que o apoiava. Eles criaram uma alma denominadora comum. Vemos isso de diferentes maneiras com as equipes esportivas nacionais. O esporte é uma das maneiras mais complicadas de avaliar a emoção do homem e sua interação com a alma. A alma da fisicalidade é um fator importante na interação com essa emoção. É outro sentido que o homem não conhecia. Não se trata apenas do olfato, do paladar e dos outros sentidos. Isso cria outro sentido para o homem que chamamos de sentido da emoção. Compreender a interação do sentido do ambiente, da individualidade, da alma e da alma da fisicalidade é, de certa forma, um trabalho coletivo. Há muitos sentidos que existem no universo e que o homem ainda desconhece. Vocês só conhecem o sentido do olfato quando sentem o cheiro de um tomate ou de um cachorro. O sentido da emoção dita como o homem reagirá na dimensão da alma, na dimensão da fisicalidade ou como uma energia. Quando o homem entender o sentido da emoção e seu princípio de funcionamento do universo, ele não ficará cego para os fatos e a verdade de onde ele irá e como ele viverá. E na maioria dos lugares do espaço, você não precisará do sentido da visão e você então o perderá. O sentido do paladar não estará presente porque você não estará comendo. Alguns dos sentidos que usamos neste planeta serão inúteis no universo. Então aprenderemos a ter novos sentidos e sobre novas dimensões. Temos que aprender isso se quisermos ser um verdadeiro membro da comunidade universal, da qual já fazemos parte. Aqueles que vêm do espaço para a Terra já aceitaram essa mudança e se encaixam em nossa vida terrestre, mas ainda carregam o sentimento da emoção do lugar de onde eles vieram. E nós os vemos apenas como parte de nós. Esse é o próximo passo na evolução da ciência e da tecnologia para o homem. Ele precisa entender o funcionamento, os prazeres e as funções dos novos sentidos. Quando você está na dimensão da alma, você não tem fisicalidade. Você não terá olhos. Mas ainda assim você interagirá com os campos, criará emoções e os sentidos para a emoção e experimentará o que ela dita a você e como você deve reagir nesse ambiente. Você se manifestará usando diferentes energias de campo de modo que não prejudique os outros, mas permita que você exista entre eles. A humanidade precisa se educar para as novas dimensões de sentidos, do conhecimento da existência e da colaboração e cooperação com a inércia do ambiente. Nem todas as inércias levam à criação ou à manifestação da fisicalidade no estado da matéria. A inércia da emoção e a inércia dos sentidos são diferentes e não têm manifestação material. Elas são energia em movimento, são campos magnéticos que estão na dimensão de si mesmos e, de acordo com a força de sua interação com o ambiente, decidirão assim como esse sentimento de emoção se manifestará. É a dimensão da existência e da manifestação e pode estar em uma forma de energia ou em uma forma física e até mesmo em uma forma líquida. Talvez alguns de vocês tenham visto exemplos disso. Se você já viu bolas de luz no espaço ou na atmosfera, essas são entidades com uma alma, mas elas não têm a força de campo correta na inércia para se manifestar no estado de matéria. Portanto, elas permanecem no estado de inércia da luz e nós as vemos como diferentes formatos e formas de luz. Mas dentro dessa luz há uma alma, há uma vida, há existência, há uma operação denominadora comum. Precisamos entender esses processos e compreendê-los sem os preconceitos da condição mental da raça humana. Se pudermos fazer isso, então poderemos nos tornar parte da comunidade universal e parte do universo. Negamos essa parte a nós mesmos por causa de nossos sentidos. Causamos mais danos a nós mesmos por causa de nossos sentidos de visão e som. Contamos apenas com eles para explicar a nossa realidade e ignoramos todo o resto. Então encontramos diferentes maneiras de explicar a existência de coisas além de nossos sentidos. Quando acontece algo que não conseguimos explicar, chamamos de sexto sentido ou algo do gênero. Mas agora você sabe o que é o sexto sentido. É a sua própria interação com outras emoções do ambiente, outras almas e tudo mais. O sentimento da emoção será uma das principais e mais poderosas ferramentas para o homem existir no espaço, viajar e sobreviver. O futuro da humanidade no espaço dependerá totalmente de sua capacidade de se adaptar, de entender como se adaptar e de se encaixar nas interações de campo do tempo, lugar e posição em que se encontra no universo. Não importa se é no meio de nenhum sistema planetário, ou no meio de um oceano, ou na superfície de um planeta. Se você puder compreender isso de forma mais profunda e criar a essência do amor pelo Criador, então você poderá se mover, interagir emoções e entrar no centro da alma do próprio Criador. Não há necessidade de intermediários. O que importa são os campos que você consegue entender e que liberam você para interagir. E isso que decidirá sua posição em relação ao Criador. É como amar uma mãe. Quanto mais amor e carinho você demonstrar à mãe, mais ela lhe dará carinhos e beijos. Isso aumentará a emoção interna de amor entre vocês dois. Não há diferença entre a mãe e o Criador. Um está na dimensão da fisicalidade e o outro na dimensão da emoção dos campos. De outra forma, ambos são criadores. Um criou você na dimensão da fisicalidade e o outro criou a dimensão da alma de você dentro. É você quem tem que entender a essência da alma da emoção, o sentido da emoção, e também entender a sua interação com os outros. E quanto mais continuarmos com esse ensinamento, mais nos aprofundaremos nisso, especialmente na sessão de amanhã com os buscadores de conhecimento, que iniciaremos esse processo lá. A meta é atingir o ponto de desapego, porque assim você não estará apegado aos sentidos físicos, mas sim aos sentidos emocionais. E alguns desses sentidos, alguns desses campos são tão fortes que o homem pode decidir por si mesmo se quer ou não voltar para a dimensão da fisicalidade, onde o sentido da fisicalidade da fome do paladar, do som e do ruído, dos olhos e do sentido da visão criam tanta dor que ele não quer voltar mais. Então será como o dia do julgamento. É o dia em que você julgará de qual parte da criação e da criação da totalidade você quer fazer parte. Será que isso trará uma nova dimensão para a sua vida? Será que isso trará uma dimensão de individualidade e totalidade, uma interação da alma do homem com a alma da fisicalidade, com a alma do ambiente, ou uma interação com a alma do homem com a alma da fisicalidade? Então iremos para o próximo passo, que é a interação da alma do homem com a alma de seu Criador, da qual ele mesmo já faz parte. Não estamos apenas preparando o homem para se tornar um passageiro do universo, mas sim para que ele aceite que sempre fez parte da comunidade universal. Isso não acontecerá mudando o homem, mas sim fazendo com que ele entenda que não precisa mudar, pois só precisa entender o que ele tem negado a si mesmo. Nos próximos tempos, por meio do processo de ensinamentos e compreensão, muitos de vocês passarão pela posição e pela dimensão de transmutação. Muitos de vocês criarão a inércia que dará aos outros a capacidade de alcançar o mesmo nível de compreensão do sentido das emoções, sem ter que passar pelo mesmo processo pelo qual vocês passaram. Expliquei isso em ensinamentos passados, quando eu disse que os nascidos por meio do novo ciclo de vida, a nova interação dos campos do universo, que leva à criação da vida, não precisarão passar pelo mesmo processo que o homem passou nos últimos bilhões de anos, tentando entender e tentando se desenvolver intelectualmente para entender. Transferiremos o conhecimento no primeiro ponto de início de qualquer nova vida criada em qualquer ponto do universo. A essência do sentimento da emoção existirá neles desde o início. Isso fará parte deles. E daí em diante, os erros cometidos durante o processo de evolução do homem para se tornar maduro não serão cometidos por toda a nova vida no universo. toda nova vida que começa em qualquer ponto do universo terá um ambiente maduro para crescer. É a forma como eles acessam e compreendem isso, e então eles não precisarão passar pela evolução física da vida e do ciclo. Todas as dimensões dos ambientes físicos e geográficos, inclusive os sistemas solares, as galáxias e os universos, terão a compreensão do sentimento da emoção e a compreensão da interação dos campos do sentimento da emoção desde o início. Todos serão como um sistema integrado. Então dependerá de qual nível você deseja avançar ou ir mais além. Você decidirá. E quanto mais você entender sobre os santuários internos das criações e tiver informações e conhecimento sobre como elas funcionam, mais partes do universo se abrirão para você. Isso porque você entenderá como elas são criadas e que você está no centro de tudo isso. O trabalho dos professores universais não é apenas ensinar o alfabeto, mas também iluminar o homem para que ele compreenda o processo da criação e sua própria criação. E nessa criação, entender como interagir com outras almas, com outras interações de campo, de modo que isso leve a uma coexistência pacífica na comunidade universal. E não viver a vida animal e a condição física que o homem tem vivido aqui neste planeta. Para resolver esse problema, vamos dar um empurrão no homem em uma dimensão e em uma direção. Unificaremos o homem por meio das forças de campo de uma nação. Explicarei isso a vocês mais adiante. É o caminho mais difícil, mas é o caminho mais curto para alcançarmos o que queremos fazer. Faremos com que vocês entendam o sentimento da emoção de uma geografia, uma força de campo e um entendimento como membro do planeta. Em vez de trabalhar com a inércia, trabalharemos com a própria alma do planeta. Encontraremos direção e dimensão na alma da essência da emoção por meio da interação da alma do homem com a alma do planeta. Isso permitirá que o homem encontre a posição e a lacuna de distância necessária, o que chamamos de posicionamento da força do campo Magrave. Esse conhecimento foi ocultado do homem, porque ele que escolheu ocultá-lo. Esse conhecimento faz parte do conhecimento embutido na alma do homem e também na dimensão da fisicalidade do homem. E se vocês entenderem isso, vocês podem até viver no centro do Sol, já que seus campos fazem parte dos campos do Sol. E seus campos fazem parte da criação da essência de sua origem, que é o Sol. Porque em essência vocês vieram do Sol. O homem optou por ocultar esse conhecimento de si mesmo, mas ele não está oculto de seu Criador, que é a alma da interação dos campos desse sistema solar, ou seja, o Sol. Agora vocês entendem o que está por vir e o que precisa ser feito para que o homem compreenda a essência dos novos sentidos e as novas emoções para o homem. Não se trata apenas da condição física, mas de seu ambiente e de suas interações com a totalidade que compõem esse ambiente. Como eu disse no último ensinamento, energias são campos magnéticos em movimento. No universo, não obtemos energia comendo coisas que correm para criar essa energia. Não é pelo movimento da fisicalidade. Em vez disso, você usará os campos que estão disponíveis no universo como parte de obter o que você precisa. Mas você não pode pegar mais do que o necessário. Ao compreender os novos sentidos, vocês serão capazes de passar livre e confortavelmente pela transferência física e pela transmutação. E vocês se tornarão passageiros universais da transmutação. Vocês transmutarão quando compreenderem as forças de campo da criação e se transferirão fisicamente quando compreenderem as forças de campo da manifestação da fisicalidade. Espero que agora vocês, buscadores de conhecimento, entendam mais do conhecimento e um pouco mais da totalidade da existência. E espero que um dia a humanidade seja gentil consigo mesma e entenda que tipo de homem ela quer no espaço, ela quer ser no espaço. Você quer ser o homem na dimensão da fisicalidade, viver uma vida limitada neste planeta? Ou você quer, como humanidade, acessar a compreensão da criação e do mundo do Criador para viver uma vida eterna, em que você faz parte do dar e não apenas do receber? O ensinamento de hoje é muito curto, mas tem muito significado. Se vocês o entenderam, então vocês já aprenderam a transmutar e começaram a se tornar passageiros do universo. Mas então vocês terão entendido como usar esses novos sentidos. É a emoção da fisicalidade em interação com a emoção da alma do homem que cria o rosto do homem, e a interação com a alma de sua mãe, que é o alimentador do criador do ambiente, para essa vida viver, dá assim a forma e a figura à manifestação física. Então vocês entenderão como o próximo nível funciona em relação aos campos da alma do homem e de seu criador. Os ensinamentos estão indo de tal forma que não há outra maneira de um homem entender gradualmente como viver no espaço. Ele saberá como encontrar as energias necessárias para que a alma sobreviva no espaço e para que também possa se identificar na dimensão da fisicalidade. E, ao mesmo tempo, ele manterá a integridade do conhecimento que ele adquiriu para si mesmo. Espero que vocês tenham entendido esse ensinamento. E meu maior desejo é que, uma vez que vocês entendam isso, e por meio do uso do sentido da emoção da criação, o homem se afaste das religiões e de todas as complexidades que elas criaram para ele. Por favor, lembre-se de que vocês estão no comando desse novo sentido da emoção, que vocês sempre negaram a si mesmos. Agora vocês podem testar isso, aprender com isso e ensinar isso aos outros. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 547. Na sessão de amanhã, venha com 2 fones de ouvido. As sessões não durarão mais de 1h30 e serão muito intensas, com uma interação direta com os campos. É um novo sistema para interagir diretamente com a alma e nada mais. Não haverá intermediários. Está bem dentro de você. Você estará diretamente conectado a uma energia central com essa dimensão. Nas sessões de agosto e setembro, seguiremos de uma maneira mais profunda e muito mais forte para criar essa dimensão. Parte do ensinamento de hoje se refere ao que você experimentará amanhã e como você vai interagir com os campos. Transmutaremos por meio da alma da emoção do homem, sem a interação dos sentidos. Desta vez, não colocaremos os fones nos ouvidos. Portanto, não haverá interação com o sentido da audição. Explicaremos isso a vocês amanhã na sessão. Estamos tirando a dependência do sentido do som da alma, e então vocês estarão interagindo com diferentes dimensões e emoções e com todo o sistema. Por favor, nos dê um retorno sobre como vocês se sentiram durante as sessões. Tenho certeza de que muitos de vocês experimentaram algo que nunca experimentaram antes, porque desta vez, a sua dimensão da fisicalidade não terá nada a ver com isso. Hoje a Fundação Cash expandiu a tecnologia de uma forma mais profunda e diferente, mas com o mesmo princípio, com o lançamento de 3 novos produtos. Eles são chamados de sistema de gemiosidade. O material é embutido em um frasco de vidro e você coloca 2 frascos de vidro no mesmo recipiente. Você pode optar por colocar um do lado de fora e outro do lado de dentro. Depois adicionar água no frasco e usar apenas a água que coleta os campos. Um dos sistemas é chamado de um ciclo e pode ser usado por mulheres com problemas em seu ciclo menstrual. Deixe a água descansar no frasco e em seguida aplique a água carregada em seu corpo ou se lave com ela. Se estiver sentindo dor, use a água e espere 30 minutos para ver se há alguma mudança. Esse sistema funciona por meio da emoção da alma. Você pode lavar a cabeça se tiver enxaqueca ou dor de cabeça durante a menstruação. Isso conecta a alma do homem à alma da criação do homem. Esse é um teste muito importante para nós e gostaríamos de receber seu feedback. Diga-nos como vocês se sentem ao usá-lo e se ele é eficaz para que possamos atualizar o sistema no próximo ciclo de produção. Mas não achamos que haverá necessidade de mudança. É o mesmo que explicamos hoje sobre o ciclo da gemiosidade. Esses contêineres não podem ser abertos, e não tente abri-los para retirar o material, pois eles fazem parte de um sistema de gemiosidade embutido, portanto funcionam apenas com os campos de energia. É como os sistemas gigantes que vendíamos antes. Você coloca as garrafas do lado de fora e troca a água de dentro. Você pode decidir como organizar elas. Deixe a água dentro delas por 10 a 20 minutos e depois use a água. Há um segundo sistema que chamamos de dor. É para visão também e você pode lavar os olhos e a parte de trás da cabeça com ele. E ele permite a transformação da energia. Esses produtos fazem parte da nova geração de materiais que produziremos no futuro em diferentes formas. O terceiro que nós temos é para queimaduras. Você o coloca em ambos os lados da pele. Esses produtos são produzidos especialmente para que o homem desenvolva confiança no processo de transmutação do campo. Posteriormente, vamos levá-los para outra dimensão de uso para aqueles que passam pela transmutação. Esses não são os ganhos comuns. Eles podem até se parecer com eles, mas eles têm uma estrutura e um propósito diferentes. Eles trarão a vocês uma nova dimensão. Não use recipientes ou copos de metal. Use apenas vidro e não encha até a tampa, que é de um material diferente. Encha somente a parte de vidro e deixe por um tempo. E você pode também chacoalhar. Nos informe como eles funcionam com vocês. Isso nos levará à próxima dimensão do trabalho para estarmos prontos para Washington. Sabemos exatamente por que estamos lançando isso e qual é o momento para isso. Espero que vocês gostem. Você pode dá-lo de presente a qualquer mulher que sofra desse tipo de anormalidade, dor ou problemas de visão, e a qualquer pessoa que precisa entender seu sentimento da emoção. Observe como ele muda sua emoção e os seus sentidos também. Em nossos testes, eles sempre foram bem-sucedidos. Esses são novos testes para que todos vocês possam experimentá-los. Estamos em processo de conclusão de novas tecnologias que forçarão a Fundação Cash a assumir uma nova posição internacional. Não divulgaremos isso publicamente, mas vocês entenderão e compreenderão a razão pela qual a Fundação Cash deu esse passo em relação ao trabalho total da Fundação Cash Internacional. Os materiais de raios cósmicos devem ser despachados em breve. Temos 4 ou 5 sistemas produzindo eles. Finalmente conseguimos encontrar a resina certa para contê-lo e uma maneira de o material não reduzir mais também. Não produziremos nem venderemos mais o material de raios cósmicos. Este será o lote final. Eu carrego cerca de 5 gramas de material de raio cósmico comigo o tempo todo e observei que agora a quantidade não muda e nem desaparece também. Pergunta para o Sr. Cash. No passado você falou sobre a impressão digital da alma. Qual é o significado maior por trás da espiral de nossa impressão digital física e por que é apenas uma espiral em cada ponta dos dedos das mãos e dos pés? Sr. Cash responde. Há cerca de 15 anos, analisamos o comportamento do homem e a impressão digital. E então a emoção do homem e a impressão digital. Depois a estrutura da mão e o comportamento do homem. Então comparamos se a emoção do homem muda e a impressão digital também, se a impressão digital também muda. Em sessões anteriores que fizemos anos atrás, costumávamos pedir às pessoas que abrissem as mãos para que pudéssemos observá-las. Por meio do formato das impressões digitais, vimos uma combinação de manifestação física e emoção. Mas a ciência moderna não reconhece as impressões digitais emocionais. Aqui o Sr. Cash dá um longo ensinamento sobre quais emoções podem ser vistas por meio das impressões digitais e do formato das mãos, e ele desenhou em um quadro branco tudo isso. Você pode ouvir o ensinamento original, e eu farei aqui apenas um resumo de tudo isso. Você tem as impressões digitais e todas as linhas nos dedos em qualquer forma ou padrão. As linhas nos dedos estão conectadas à alma do homem e dão uma indicação da totalidade como ela está funcionando, ou, deveríamos dizer, como a fisicalidade está realizando o trabalho da alma. As linhas nos dedos mostram as emoções. Essa parte quase nunca muda porque ela está fixada à alma da fisicalidade e à fisicalidade. Mas elas podem mudar porque estão conectadas à emoção da alma da fisicalidade e da alma do homem. Há outras características conectadas entre a alma da fisicalidade e a alma do homem na dimensão física. A forma como seus polegares se projetam diz muito sobre sua intenção, que faz parte da alma e da emoção da fisicalidade. A impressão digital não muda, e isso representa sua fisicalidade. Então, há a dimensão da alma da fisicalidade em relação à alma do homem, à emoção, e a mão cria essas linhas em relação a esses campos. As pessoas que são muito generosas não têm interação da alma da fisicalidade, suas linhas são planas, e eu chamo elas de linhas planas, e todos os cinco dedos são retos. Quando o polegar está inclinado para a frente, isso indica a expectativa emocional do homem em relação à sua sociedade ou seu ambiente na inércia. Você pode entender muito ao olhar para as mãos. O que as mãos mostram é mutável, porque as emoções mudam. Essas linhas são mutáveis porque a fisicalidade vê na dimensão da alma da fisicalidade. As impressões digitais nas pontas nunca mudam. A inércia permanece como está. Quando você pede a alguém para abrir a mão, você olha para ver se os dedos estão retos. Os dedos apontam para fora do centro da mão? Observe como eles se formam. Quando o polegar está dobrado em direção à mão, essas pessoas são agarradoras. Elas têm sede de posses e de agarrar as coisas. Quando o polegar está reto, a pessoa não é apegada, ela é doadora. Nas pessoas com o polegar reto, você pode confiar. Elas não têm nada a esconder com isso, mas novamente é preciso olhar para isso no contexto do quadro geral e não apenas para o polegar em si. Então, quando você diz a impressão digital, há muito mais coisa envolvida aqui, como a interação das almas e das emoções. Mas como o homem é tão físico, ele só pensa na impressão digital física. Quando as pessoas se sentam à minha frente, eu conheço cada emoção em seu corpo. Sei se elas querem me enganar e permito isso, porque meu trabalho não é impedi-las de cometer seu próprio crime. Aqui o Sr. Cash conta uma história sobre duas mulheres que foram levadas a ele que tinham os polegares virados para dentro, porque elas eram agarradoras. Ele disse a elas que iria mudar eles porque eles podem tocar a emoção. As mãos mostram nossa dimensão da fisicalidade. Quando você aperta a mão de uma pessoa, ela lhe dá todas as informações que você precisa saber sobre ela. Quando uma pessoa vem em minha direção, sei tudo sobre ela nos primeiros 5 segundos. Posso avaliar tudo sobre seu comportamento, porque ela está aqui, e como vai ser, e como será no futuro. Porque nosso corpo carrega a impressão digital de nossa emoção. Se você vir uma mulher com os ombros caídos, significa que ela está se colocando para ser caçada. Ela entra em um relacionamento abusivo após o outro. Elas facilmente se casam e depois se divorciam, então voltam a ter o mesmo tipo de relacionamento. Ela dirá: "Por que isso está sempre acontecendo comigo?" É porque ela carrega a emoção de que você pode fazer o que quiser comigo e que eu sou uma vítima. E a fisicalidade aparece nas impressões digitais. As mulheres que andam de cabeça erguida com ombros abertos são o oposto. Elas sabem exatamente o que estão fazendo e você não pode abusar delas. O modo como apertamos as mãos e caminhamos reflete muito a emoção de nossa alma e é mostrado nas impressões digitais. Mas para mim, a impressão digital não é apenas as linhas na ponta de seus dedos, das mãos e dos pés. É a estrutura total da fisicalidade. Houve um general chinês que se levantou insano e demonstrou exatamente isso. Ele falou e manteve seu corpo com a confiança que tem em sua nação e no que faz. Esse é um conhecimento que precisamos entender e levar para o espaço se quisermos sobreviver. No espaço, trabalhamos com a confiança dos campos da fisicalidade da alma do homem. A alma decide como quer mostrar e manifestar a fisicalidade, de modo que ela seja igual às outras e não superior ou inferior. Agora, me diga de qual impressão digital você está falando. Para mim, como cientista, a maneira como você anda, fica de pé, se comporta, aperta a mão e fala, me explica quem você é e qual será o resultado do nosso encontro. Muitas pessoas me dizem, se eu sei tudo isso, por que eu deixo as pessoas me enganarem? E eu respondo, é para elas, porque isso é um castigo para a alma delas. Eu sou apenas um ponto de referência para que elas se vejam. Aqui o Rick pergunta, isso faz parte da dicotomia entre o Marte e aqueles que estão matando os que se consideram mártires? Se você se considera um Marte, e isso faz parte da cultura, basicamente você será atingido. É como colocar uma placa em suas costas dizendo para atirar em mim. Sr. Cash responde, carregamos isso porque isso faz parte da alma da emoção da família e da emoção da sociedade que estamos inseridos. É da interação com nossa alma, e isso se manifesta em nosso comportamento, e na emoção que demonstramos em relação a esse comportamento. Aqui o Sr. Cash entra em uma longa discussão sobre o novo presidente do Irã. Ele disse que ama e adora a sua nação e está observando como as coisas estão indo. O novo presidente do Irã, subconscientemente, mas com conhecimento de causa, moveu a trave do gol. Nas últimas 2 semanas, ele tem brincado com as emoções das pessoas em relação aos ayatolás. Ele literalmente demoliu o estado dos ayatolás no Irã. Ele tornou irrelevante o que os mulás e os ayatolás fazem. Eles são criminosos. Ele tem feito discurso sobre isso na universidade. Sua formação em medicina, ele é o líder mundial mais instruído que o mundo já viu. Ele tem mais coisas como engenheiro, médico, cirurgião cardíaco e foi ministro da saúde também. De acordo com o New York Times, acho que ele é o presidente mais instruído que já vimos neste planeta. Ele também tem formação em psicologia. E desde a infância tem sido um muçulmano verdadeiro e devoto, o que é diferente dos ayatolás e dos demais. Ele moveu a trave do gol e tornou a religião irrelevante. Ele faz isso com sua linguagem corporal. E em seus discursos ele se refere a Ali, Hassan e Hussein. Esses são os netos de Maomé que foram martirizados e são os mais importantes para a seita xiita no Irã. Ele se afastou dos ayatolás e não se refere a eles, enquanto os presidentes anteriores sempre se referiam aos ayatolás como Ayatollah Khomeini. Em vez disso, ele se refere a Ali, Hassan e Maomé e diz que temos que viver de acordo com os princípios deles e que os demais corromperam a religião. Ele usa a linguagem corporal de ser uma das pessoas e ele diz: eu não sou diferente de vocês. Ele iniciou o fim do governo dos ayatolás de uma forma muito inteligente. Ele fala isso por meio da emoção da religião, mas uma religião não contaminada com nomes de outros que vieram depois. Ele sempre se refere a Ali, ao genro, Maomé e aos seus netos. Ele não diz nada sobre o resto. Ele diz a respeito deles: vocês defraudaram a nação, vocês roubaram a nação e é hora de corrigir isso. Ele está revertendo a tendência na emoção de voltar a respeitar as mulheres como era antes do Islã. Ele quer dar a elas mais liberdade. Veremos grandes mudanças no papel das mulheres no respeito por elas e voltaremos à época dos zoroastrianos, a qual me refiro o tempo todo. Ele só conseguirá ir até metade desse caminho, porque não poderá voltar até o fim. Há 2 anos, o ex-presidente Raiz estava matando mulheres e mandando prendê-las por não usar o hijab ou aquela cobertura facial nas ruas de Teerã. Milhares de mulheres apareceram. E na próxima celebração religiosa, em que somente os homens tinham permissão para andar pelas ruas batendo nas próprias costas concorrentes, agora pela primeira vez, eles permitirão que as mulheres façam isso. Durante o festival, as mulheres ficarão sem cobertura, com cabelos longos e jeans, e estarão entre os homens durante a cerimônia do sofrimento. 3 semanas atrás, isso teria sido impossível de acontecer. Ele mudou a emoção da religião, deixando de lado os ayatolás e voltando-se para a origem de sua fé. Isso será meio caminho andado para o que tentaremos trazer a vocês por meio da compreensão do Eto Shemitra, que não é para nenhuma religião, mas para todos nós. Será a criação de um novo sentimento da emoção de unidade, e tudo isso faz parte da mesma estrutura e entendimento. O novo presidente está trabalhando para trazer de volta a alma da emoção para a nação. É o mesmo que acabei de discutir com vocês sobre o polegar dobrado para dentro. Depois de 3 meses, ele foi endireitado porque a emoção mudou. E ele está trabalhando com a totalidade da mudança da emoção da nação. Vamos aguardar e ver como isso vai se desenrolar. Somos nós que decidimos, e não eles que decidem por nós. E vocês verão como outros líderes mundiais também começarão a trabalhar. Vemos um líder ser alvejado enquanto o líder atual da mesma nação não consegue nem lembrar do seu nome. Veremos como os jogos de poder continuarão. Observe os líderes mundiais e vocês entenderão a emoção do homem. O poder que eles carregam se manifesta em sua maneira de andar e falar. Vocês podem ver isso também nos homens de negócios que estão nesse âmbito e trabalham também. A linguagem corporal mostra a nossa emoção. Entretanto, eles não conseguem manter a postura o tempo todo, porque em certos momentos eles a deixam de lado, e aí vemos o verdadeiro homem. Vocês precisam saber disso quando forem ao espaço. Vocês querem se mostrar como alimento para outro ser? No espaço, vocês só podem sentir a emoção, vocês não terão o sentido da visão ou do som. E na sessão de amanhã levaremos essa emoção a um novo nível. Vocês terão que confiar mais na emoção e na alma do que normalmente fazem quando estão com seus fones nos ouvidos. Subconscientemente, vocês sentem que precisam ouvir pelo ouvido. Os três novos materiais lançados pela Fundação Cash fazem mais ou menos o mesmo. Você cria uma dimensão de emoção e a transfere para o cérebro e depois para a sua alma. Esses não são analgésicos. São transferências de confirmação de emoções. Nós os chamamos de ganhos de ciclo gêmeo. Quando fortalecemos a alma, então a fisicalidade não tem dimensão. Esses não são remédios, são tecnologia de plasma na essência total do trabalho. Se você tiver uma queimadura, você pode colocar a água e ela transferirá a energia para a emoção do corpo. Ou você está transferindo a dor para o ciclo da fisicalidade ou o sentimento da alma. Uma coisa certa é que a dor não existe no nível da alma do homem. A sensação de dor, a emoção da dor, ela não existe lá. Isso é algo que pertence à fisicalidade do homem. As almas não sofrem, elas se ajustam, se adaptam e se posicionam. Como acontece com todos os produtos de plasma, não os compartilhamos com outras pessoas, porque transferimos energia e emoção para eles. Portanto, use um item para uma pessoa só. Nos informe como foi o resultado para que possamos avançar na pesquisa. Veja que sentimento da emoção ele traz para você. Aqui o Sr. Cash contou sobre um incidente ocorrido há alguns anos que expressa o que ele está ensinando aqui. Putin convidou Merkel, a ex-chanceler da Alemanha, para ir à Rússia e seu pessoal sabia que ela tinha um medo extremo de cachorros devido a algo que aconteceu na sua infância. Ele usou isso, Putin, como forma de conseguir o que ele queria dela na reunião. Aqui o Rick mostrou o vídeo, você pode ver claramente como ele trouxe o cachorro e de alguma forma eles o treinaram para que ele fosse, que o cachorro fosse lá e sentasse bem aos pés de Markle. Mas ela não conseguia demonstrar que estava desconfortável, mas se você reparar dava para perceber. O maior medo da vida dela era um cachorro. De certa forma, Putin conseguiu mudá-la, aprisionando ela em seu próprio medo. O comportamento dela mudou, mas ela não conseguia demonstrá-lo ou sair da sala. Putin conseguiu que muitas coisas fossem acordadas com Merkel. Ele jogou com o sentimento da emoção, e no jantar seguinte ele literalmente martelou e contou como conseguiu o que queria dela. Merkel não conseguia acreditar, e ela olhava para a direita e para a esquerda, para seus assessores, como se dissesse: o que aconteceu aqui? É importante entender a essência do sentimento da emoção, em que até mesmo a alma de um cachorro pode trazer uma nova posição e dimensão. Dizem que o tremor de Merkel começou depois deste evento. Mas no espaço, esse tipo de aprisionamento da fisicalidade não pode acontecer, porque no espaço todos nós nos acomodamos uns aos outros e não podemos aprisionar os outros. Pergunta para o Sr. Cash. Até que ponto o foco na alma do planeta Terra ajudará a superar ou curar o nacionalismo extremo que está aparecendo agora nos Estados Unidos e em outros lugares? Sr. Cash responde: as nações se tornam nacionalistas quando estão em seu ponto mais fraco. Quando as nações são fortes, elas se tornam benevolentes. O Sr. Cash fala sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Há uma grande corrida acontecendo com dois grupos diferentes, mas internamente eles agem como um só grupo. Alguns acham que os Estados Unidos se tornaram fortes demais e, se forem divididos, sua força política será enfraquecida. Há um grupo criado pelos americanos para ver seu próprio país dividido. Isso já foi pré-planejado e sabemos disso por um de nossos buscadores de conhecimento que está prestes a ser nomeado chefe desse grupo. E é assim que sabemos tão profundamente disso. Eles estão considerando uma alternativa de transição para a atual nação dos Estados Unidos, que seria dividida em 7 ou 8 nações diferentes. O que eles fizeram com a Rússia está prestes a ser feito com os Estados Unidos. E estamos vendo os sinais disso com muita clareza. Essa nação se tornou poderosa demais em termos militares. O mesmo grupo está trabalhando para dividir a China, porque economicamente é um país formidável. Eles criaram outra estrutura para tentar dividir a China da mesma forma que fizeram com a Rússia. E em algum lugar entre os dois, veremos uma nova estrutura de equilíbrio para a paz mundial talvez nos próximos 15 anos. Esse tipo de coisa não pode acontecer da noite para o dia, e o Trump faz parte dessa divisão. Os estados ricos irão com ele, e os estados menos ricos se tornarão outra parte. Os Estados Unidos estão passando pelos 5 ciclos de divisão, e isso vem sendo feito há cerca de 5 anos e é parcialmente financiado pelo Oriente. Eles querem fazer isso porque ninguém consegue mais lidar com esses países gigantes. Por exemplo, se você juntar todas as forças navais do mundo, elas não chegariam nem perto do número que os Estados Unidos têm. Não é só por causa do dólar, há muitas outras coisas também. Nações querem separar isso e é por isso que vemos o BRICS e outras estruturas. Trump foi pago para fazer isso e ficará muito rico com isso. A Rússia se tornou 15 estados e veremos os Estados Unidos se tornando 50 estados, ou melhor, nações. O México, o Brasil e a Índia passaram pela mesma coisa, mas de uma forma diferente. Daqui a 40 anos, as pessoas que comandam essa estrutura querem ter estados menores para que possam assim controlá-los mais facilmente. Os países menores cuidam de sua nação de uma maneira diferente. Eles podem ser mais atenciosos e se tornar assim como o paraíso na Terra. Tudo fica mais equilibrado para toda a nação. O maior problema para o Ocidente é a China. E o maior problema para a China é o Ocidente ou os Estados Unidos. Se os europeus nacionalizarem os investimentos chineses em seus países, a China perderá grande parte de sua riqueza. A China investiu muito nas ex-colônias e elas seguirão o exemplo. De certa forma, é um impulso com a nova tecnologia para que todos tenham uma chance justa em tudo. Todas as nações terão acesso livre a energia, medicamentos, alimentos e tudo mais. Isso faz parte do programa da Fundação Cash e nós temos a tecnologia para isso. É o momento de nos movimentarmos e estarmos em posição quando isso acontecer, e está prestes a acontecer. Então o próximo passo será a paz mundial. Temos que estar prontos para isso. Essa é uma das razões pelas quais viajo e mudo muitas coisas para garantir que o conhecimento esteja nas mãos dos buscadores de conhecimento em todo o mundo, para que quando chegar a hora, vocês sejam independentes. Então todos serão iguais. Pergunta para o Sr. Cash. As mulheres parecem ter mais facilidade para sentir emoções do que os homens. O que os homens podem fazer para entrar mais em contato com seus sentidos e emoções? Sr. Cash responde. Sinto muito que vocês homens se sintam assim. Mas como dizem, quanto mais se pratica, melhor se fica. Os homens por natureza só conseguem fazer uma tarefa de cada vez, enquanto as mulheres fazem várias tarefas ao mesmo tempo. Quando você realiza multitarefas, certas emoções aumentam porque você precisa reagir a diferentes condições ao mesmo tempo. A capacidade multitarefa das mulheres lhes dá uma vantagem no desenvolvimento da alma. E não podemos fazer nada a respeito disso. Talvez essa seja uma das razões pelas quais os homens tentam domar as mulheres usando a desculpa da religião e da lei para encobrir suas próprias fraquezas. O melhor que você pode fazer é tentar alcançar a igualdade. Caso contrário, a carga continuará pesada para um lado e o homem permanecerá no topo. Nas famílias em que o marido e a mulher compartilham tudo igualmente, desde a criação dos filhos, a limpeza da casa, as férias juntos e tudo mais, vemos um respeito mútuo entre os dois no relacionamento. Mas nas famílias em que apenas um governa, vemos medo e a casa está sempre tendo problemas para funcionar. E vemos isso no comportamento das crianças. Os filhos são o melhor indicador de como os pais se comportam dentro da casa. Não há como corrigir isso a menos que mudemos a dimensão de volta para a igualdade e paz. Isso leva muito, muito tempo. No Islã, a mulher é metade do homem. Na religião judaica, a mulher não existe. E no cristianismo, elas são respeitadas apenas por causa da Virgem Maria. A lei é colocada a favor do homem e é a mesma coisa no Oriente e no Ocidente. Quando o buscador de conhecimento disse que essa era uma boa resposta, aqui o Sr. Cash respondeu, não é uma resposta, é a verdade. Então o Sr. Cash deu o exemplo de um homem muçulmano idoso em Dubai com uma esposa de 15 anos. E ele diz: fizemos as coisas dessa maneira sob o disfarce e o nome da religião. Quando compreendermos e confiarmos na alma do homem, então pensaremos, falaremos e faremos o bem. E então haverá um homem apaixonado por uma mulher, e não haverá preocupações com a igualdade, pois todos serão amados da mesma forma. O ethos de Mitra é o melhor ethos para a humanidade e é assim que o universo funciona. Então não há necessidade de religiões, porque tudo é um. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento fala sobre os aborígenes na Austrália e como eles viviam perto da natureza e entendiam a espiral e outras coisas. E ele perguntou, eles eram capazes de transmutar? Sr. Cash responde, esse conhecimento não é exclusivo da Fundação Cash, mas nós o transformamos em uma tecnologia. E o homem aceita a tecnologia porque ele acha que ela é avançada. Mas, na verdade, estamos levando o homem de volta à sua origem. Muitas vezes nos ensinamentos eu desenho espirais porque é assim que a criação é criada. Trata-se de dar e receber. Aqui o Sr. Cash dá um ensinamento sobre espirais. A espiral só existe enquanto houver um espaço entre as linhas. É assim que ela dá e recebe, e é sempre em termos iguais, de acordo com sua força e inteligência. Se você entender o processo da criação, então você entenderá por que eu sempre desenhei uma espiral desde o início dos ensinamentos. Esse é o processo da criação. Na linguagem moderna, isso foi traduzido como a árvore da vida. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, isso é o Yin e Yang? Sr. Cash responde, claro, é uma linha azul e uma linha amarela. Depende de como você desenha e interpreta para a mesma coisa. É o equilíbrio entre os dois. Está sempre em uma posição de equilíbrio de dar e receber. Se um lado falhar em sua força, o outro lado não estará lá. Ele mudará ou passará para outro lado. Para que seja igual, tem que ser igual em termos de força. Se você entender a espiral, ela lhe dará todas as chaves para a transmutação. E você não precisa percorrer toda a extensão da espiral. Você pode pular para o outro lado em qualquer ponto aqui. Aqui o Sr. Cash desenha uma segunda linha dentro da espiral. Essa linha se equilibra com os dois lados em um determinado ponto. Então você pode pular para o outro lado. As almas que estão maduras entendem que não há limitação, não há restrição na força do campo, mas sim uma limitação na compreensão disso. Desde o primeiro dia dos ensinamentos, eu disse que cada homem tirará dos meus ensinamentos de acordo com a sua inteligência. Há um sentimento de inteligência. Como professores universais, temos acesso a isso. E é por isso que eu disse que quando ensinamos, ensinamos para todos, porque nos sentamos em frente a todos e todos recebem o mesmo. Pergunta para o Sr. Cash. Como parar o abuso? Se sabemos que o abusador não sabe como é fácil amar e desfrutar do amor, então se damos a ele amor incondicional, ele continua a abusar de nós. Sr. Cash responde. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas muito fácil de entender. Um filósofo iraniano disse uma vez, dê às pessoas o quanto elas merecem. Qualquer coisa a mais ou a menos criará problemas para o homem. Quando o amor é unilateral, ele se torna um ponto de abuso porque o que quer que eu faça, o outro aceita e não corrige meu mau comportamento. Mas se o amor for igualitário, se você der um pouco mais, eles também darão um pouco mais em troca. Com esse tipo de atitude, você pode construir o amor. Há um belo ditado em Farsi, ele diz, se uma mulher se tornar adúltera, nunca volte para ela. Uma das principais regras da vida é nunca voltar para uma mulher que já o traiu. Porque agora ela sabe que você tolera isso e fará mais. E isso lhe trará mais sofrimento. Mas isso vale para qualquer relacionamento, não apenas para o relacionamento entre homem e mulher. O Sr. Cash continuou dizendo, não ame alguém que não mereça o seu amor. Se o amor for unilateral, significa que você está tentando forçar o seu amor em alguém. Há algumas coisas na vida que não podem ser compradas. Você não pode dar mais e depois esperar receber mais para si mesmo. Você não pode pagar para que as pessoas confiem em você ou o amem. Você pode pagar a qualquer pessoa para lhe dar um amor falso, mas o amor que é correspondido é muito difícil de encontrar. Quando alguém pensa que você a ama, ou entende que o amor vem apenas do seu lado e que você não espera amor da pessoa, ela pode abusar do relacionamento. Ela começa a fazer o que quiser com você, pois ela sabe que, independentemente do que fizer, você vai tolerar. Tenho certeza de que todos nós já passamos por isso. Deve-se aprender a ser sábio até mesmo no amor. Há diferentes tipos de amor. O amor de vizinhança é muito complicado e é pior do que amar outra pessoa porque não há vínculo físico nele. Há apenas uma cerca entre vocês separando a propriedade. Quando você ama um parceiro, essa mesma linha é a pele. E se você der mais amor, isso dependerá da mentalidade de seu parceiro, do respeito que ele tem por você e do que ele espera de você. Há um velho ditado que diz que se depois de terminar um relacionamento uma mulher volta para você, isso significa que ela não conseguiu encontrar ninguém melhor do que você, e o mesmo vale para um homem. É um ponto muito delicado amar outra pessoa, mas quando vocês chegam a um entendimento mútuo e à igualdade, isso traz respeito um pelo outro. Tolerância é uma palavra engraçada. Se apenas um lado tolerar, isso pode levar ao abuso. Mas se ambos os lados se respeitarem mutuamente, o relacionamento se tornará equilibrado. Isso se aplica a todos os relacionamentos, seja casamento, negócios, pai, filho ou qualquer outro. E às vezes, se você elevar sua própria alma, o abuso acaba. Não é necessário elevar o outro lado. Ao elevar e compreender a fonte de sua própria criação, você verá o outro lado como algo que não se encaixa mais. E não se trata de se tornar arrogante, mas de encontrar compreensão para si mesmo. Às vezes não importa o quanto você eleve o outro lado, o relacionamento ainda se torna pior. Então eles chamam isso de marido mantido ou parceiro mantido. Eles passam a noite juntos para manter o relacionamento e toleram um ao outro, porque eles não querem encontrar outra forma de viver. Vocês precisam entender que isso funciona nos dois sentidos. Em primeiro lugar, eleve sua própria alma e compreenda sua própria criação, as suas belezas, e haja corretamente seguindo o Eto Shimitra, e então você encontrará a posição correta para si mesmo. Por meio de nossa postura e linguagem corporal, comunicamos aos outros como queremos ser tratados, e podemos mudar a nós mesmos a qualquer momento elevando nossa própria alma e compreendendo profundamente quem somos. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse em sessões anteriores que a emoção segue o comportamento. Eu entendi isso corretamente? O Sr. Cash responde. Nós nos comportamos de acordo com o que sentimos. O comportamento geralmente surge da emoção e é uma manifestação física da emoção. Quando nos sentimos emocionalmente apaixonados, queremos nos abraçar, beijar ou qualquer outra coisa. Se emocionalmente nos sentimos traídos ou perdemos algo, então começamos a chutar, gritar e tudo mais. O comportamento é uma manifestação da emoção na dimensão da fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. O novo presidente do Irã conhece o seu trabalho e isso acelerará o seu trabalho e a liberação da tecnologia do plasma? A minha impressão é que ele é um homem bondoso. Sr. Cash responde. Muitas pessoas são bondosas antes de se tornarem presidentes e depois elas mudam quando assumem o cargo. Mas nesse caso, é preciso entender como ele se tornou presidente e o que ele diz sobre si mesmo. Já vimos esse comportamento inicial bondoso duas vezes antes com presidentes iranianos. Mas a verdade é que há forças mais poderosas que comandam a presidência por trás e elas são chamadas de Ayatollahs, e eles controlam essas pessoas. Os grupos religiosos consideram que permanecerão no poder para sempre e essas outras pessoas são trazidas para o lado por apenas alguns anos. É aí que está o problema e teremos que esperar para ver o que acontece com o sistema. Eu respeito ele como pessoa, mas perdi minha crença no regime iraniano. Você verá minha reação a isso na Fundação Cash muito em breve. Colocar esse presidente no poder é uma situação temporária para relaxar o povo e, em seguida, eles iniciarão um novo ciclo para tornar a vida da nação o mais infernal possível. Esse tem sido o padrão nos últimos 45 anos. Essa eleição ocorreu porque eles temiam que outra revolução estivesse no horizonte. Isso foi feito apenas para acalmar as coisas por algum tempo até que eles pudessem encontrar uma solução. O poder está em outro lugar e o comportamento desse presidente mudará por causa da estrutura do regime no Irã. O Irã tem mais ou menos a mesma estrutura da China. O presidente nomeia, por exemplo, o ministro das Finanças, e então atrás dele, e aquele que tem a palavra final, é um chefe de finanças religioso. O ministro fala com o público, mas todo o poder está nas mãos dos líderes religiosos. Todo escritório tem um líder religioso paralelo sentado atrás que tem o poder real e decide. Na China, eles têm um secretário do partido na mesma posição de poder. Temos um presidente e então temos um presidente oculto no lado religioso que toma as decisões. Esse é o problema da política iraniana de hoje. Ninguém sabe quanto tempo esse presidente vai durar, independentemente da retórica. Na verdade, a nação não tem voz. É um show para a nação isso. Todo o poder está com os líderes religiosos. Temos que esperar e ver como isso se desenvolve. Neste momento, minha confiança na estrutura iraniana como tal diminuiu para zero. Essa é a pior coisa que poderia ter acontecido ao Irã e já aconteceu. Agora haverá um intervalo de silêncio e veremos o que acontecerá depois. As decisões não são tomadas no Palácio Presidencial, elas são tomadas em outro lugar. Estamos bem inseridos na estrutura do governo iraniano, dos militares e de todo o resto. Estamos extremamente conectados. Se você se lembra, há alguns meses anunciei que o Irã tem ogivas nucleares. Agora, no último sábado, soubemos por Grossi, da IAEA, que o Irã produziu material suficiente para várias bombas nucleares e no próximo mês ou dois poderá testar uma. Nós já testamos isso. A Fundação Keshe anunciou isso meses atrás, que o Irã tem material suficiente para fabricar mais de 30 ogivas nucleares e elas foram testadas e estão prontas para serem usadas. Sabemos mais, vemos mais, porque estamos no coração dessas pessoas, na alma delas. Pouca coisa mudará e, por essa razão, a Fundação Keshe deu novos passos. E você saberá disso muito em breve. Pergunta para o Sr. Keshe. Você disse que se entendermos o copo do universo, entenderemos como transmutar. E teremos a possibilidade de nunca morrer e permanecer jovens para sempre na fisicalidade. Você também disse que o copo do universo seria a representação plasmática das energias dos hemisférios cerebrais e que para a transmutação esses dois hemisférios devem estar em equilíbrio. Em um workshop, você ensinou sobre o copo universal e disse que deveríamos fazer conexões entre os metais de acordo com o nosso entendimento. Acho que essas conexões só podem ser feitas por meio de nossas intenções. E se as intenções estiverem em equilíbrio, a conexão entre os dois lados do copo do universo e sua alma central será feita da maneira correta. Meu entendimento está correto? Sr. Keshe responde. Apenas troque a palavra intenção por emoção, e acho que você terá encontrado sua resposta. Primeiro você tem uma emoção, depois tem a intenção de fazer algo com ela, e então isso se torna seu comportamento. Observe sua emoção em relação a toda a situação, e então você encontrará o sentimento da emoção em relação à alma do homem e à alma da fisicalidade. Então, mais ou menos, você está em casa. Ao mudar de intenção para a emoção, você irá para a raiz, para a mãe, em vez de tentar lidar com a situação pela metade. Pergunta para o Sr. Keshe. Quando o pai e a mãe criam um plasma, esse plasma puxará outro plasma do universo que chamamos de alma. Essa alma então já tem sua própria agenda e seu próprio conhecimento. Essa alma sabe em que tipo de família quer nascer? E será que ela sabe também todas as informações sobre a situação em que está se metendo ali? Porque muitas vezes você diz que devemos olhar para onde a nossa alma está conectada no universo. Então achamos que estamos recebendo informações da nossa alma, mas na verdade elas vêm das conexões com outros lugares e dimensões. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Sr. Keshe responde. Nós fomos criados a partir dos campos de nossos pais, mas há outros que criaram campos que se tornarão parte de nós também, e nós nos tornamos parte deles. É como o ar que respiramos. O ar que eu estou respirando neste momento já foi respirado por um número incontável de animais e seres deste planeta. O ar que eu respiro é um amálgama de todas as emoções deles, porque passou por eles. E o ar que eu expiro passará por eles também. Minha alma é continuamente afetada por todos os seres vivos que respiram neste planeta. Não é um ar de segunda mão, é milhões de vezes de segunda mão. E passamos parte de nossa emoção para o próximo ciclo que respira o ar. Passamos parte das informações por meio dos mesmos campos para o próximo que estiver respirando. Somos receptores e conversores de alguns, mas ao mesmo tempo também somos fornecedores e provedores para outros. Ao receber, podemos nos elevar e adicionamos parte de nós a cada respiração. Isso não é filosófico, isso é um fato. Se eu respirar e tiver um vírus, você o pegará. Se eu respirar amor, ele se tornará seu amor também. Isso acontece de acordo com o que recebemos, o que mantemos e o que distribuímos. E como um câncer, isso cresce em todos os lugares. Essa é parcialmente a razão pela qual todos os animais deste planeta matam, porque todos nós compartilhamos a energia e a emoção por meio de nossa respiração. Com os gans, podemos substituir a matança pela energia dos gans. Isso funciona porque recebemos a energia de que precisamos e mudamos o padrão. Sobre a entrada da alma no útero, em parte nascemos com nossa alma e em parte a trazemos de outro lugar. Mas o que trazemos é apenas o que os campos gravitacionais e magnéticos deste planeta podem aceitar. Não podemos fazer com que uma mulher engravide de algo que não seja um ser humano. Não encontraremos uma peça de ouro, um cachorro ou qualquer outra coisa dentro do útero. Ele está preparado apenas para criar um ser humano. E o DNA não faz parte disso, porque o útero da mãe precisa primeiro criar as condições para que algo então se torne DNA. É por isso que os animais não podem se integrar, porque o útero não suporta diferentes campos. Não temos crianças surgindo do ar e depois dizemos, ah, este é o meu filho. É diferente com as crianças de Mitra. Elas são criadas pela alma e vêm da totalidade da criação do universo. O útero da mãe lhe dá a forma da fisicalidade, e um dia ensinarei a vocês como podemos fazer um exame de imagem para ver se o bebê é um filho da alma ou da fisicalidade. Os filhos da alma do universo ou da alma de Mitra têm acesso a todas as belezas da criação. Eles não precisam trapacear ou fazer coisas ruins. Eles simplesmente dão, e quando andam por aí, as pessoas se apaixonam por eles. Essa é a beleza de sua criação e do que eles são. É assim que a vida é criada. O homem cria as crianças de acordo com a emoção do homem. As crianças de Mitra são criadas de acordo com a emoção do universo. Elas têm acesso à totalidade. Então, não haverá lutas ou brigas. Você verá que quando as crianças de Mitra caminham nesta terra, a raça humana e até mesmo os animais se apaixonam por elas, pela beleza da alma delas e pelo equilíbrio que elas trazem. Quando você cria uma criança de Mitra, a alma é tão perfeita que com ela traz a beleza da criação e do Criador. É isso que pressiona o homem a mudar. E então ditamos o quanto temos que dar e não parar de dar. Quando você coloca uma criança de Mitra na frente de uma criança humana nascida pela condição física, você verá a diferença. Ela é completa e tem tudo o que precisa, então qual é a razão para lutar? Esse ciclo está sobre nós, está aqui conosco. Não é algo que virá no futuro. Esse dia já chegou. E estamos vendo isso cada vez mais. Nossa vida assumirá uma forma e uma estrutura diferente. Não cabe a nós dizer por que isso não acontece. Isso acontece com o tempo para que o homem amadureça para o conhecimento. O fato é que as pessoas não estão preparadas para isso. Não adianta martelar isso em sua cabeça. As nações não estão preparadas para a tecnologia e até mesmo as pessoas da nação não estão preparadas para ela. Elas a bloqueiam porque querem manter uma vantagem física para si mesmos. Você verá mudanças tecnológicas em lugares onde você pensou que a Fundação Cash nunca faria tal movimento. Mas o Cash já fez esse movimento, porque é bom para a paz mundial e o que trará a paz. Porque o homem precisa receber esse chute no traseiro para amadurecer. E essa maturidade vem através da alma e então muda para a fisicalidade. A filha de Mitra estará em algumas das sessões de amanhã. São necessários apenas alguns segundos para elevar a alma e passar pela transmutação. Você não precisa de horas e horas, já lhe demos horas e horas e até dias praticando nas máquinas. Agora vamos colocar tudo em posição. Um sistema não dimensional estará em operação amanhã. É apenas na dimensão do plasma da força da combinação dos campos do universo. Obrigado por nos apoiar nesses testes. Estamos testando os três novos sistemas que lançamos. Eles fazem parte do que chamamos de sistema da alma gêmea, que é a forma que, como homem, foi criado, a alma da fisicalidade e a alma do homem. Queremos ver como sua dimensão física e sua emoção interagem para mudar as condições e a situação. Fim do índice rápido do workshop 547.